DJ King tied a trap, my nigga. Só quero te encontrar. Só quero te encontrar. Só quero te encontrar. Te encontrar. Hoje eu tô tranquilão. Só quero te sentir. Te sentir. Yeah, na palma da minha mão. Eu não quero te ver chorar. Quando me ver partir, eu não quero te magoar. Mas os negócios precisam de mim. Você gosta quando eu te pego, sem moderação. Você grita alto meu nome enquanto puxa o meu cordão. Garrafas de Hennessy jogadas pelo quarto. Enquanto eu enrolo mais um, ela ouve meu som na rádio. Ela gosta de surpresas, eu chamo muita atenção. Depois do drink presente, o meu nome escrito no cordão. Ela diz amor, vem e fica. Ela pede amor, vem mais. Eu explico que é mó fita. Ela não me entende mais. Quem faz do jeito que é mais perfeito? Só o seu preto. Fecha a porta e apaga a luz quando amanheceu. Tô deitado do seu lado, eu prometo. Só quero te encontrar. Só quero te encontrar. Só quero te sentir. Yeah. Só quero te sentir. Só quero te encontrar, te encontrar. Yeah, hoje eu tô tranquilão. Só quero te sentir. Te sentir. Yeah, na palma da minha mão. Se eu tô viajando, viajando. Fumando verde, fumando verde. Gato, eu tô lucrando, eu tô lucrando. E você me entende, o é especial, especial. É espacial. Espacial. O corpo ferve, um beijo pede na varanda ou no quintal. Eu não vou te deixar falando. Se prepara, baby, tô chegando. Pronto pra você, cheio de prazer. O quarto pega fogo, ao som do Cassiano. Eu tô te esperando, te esperando. Bota sua roupa. Minha conta é grande, conta é grande. Mas a noite é pouca. Eu só quero te levar pra ver o mar. Hoje eu tô aqui, amanhã posso não estar. Eu não quero te ver chorar. Se isso acontecer, eu tô no jogo, gata. Tudo ou nada, e antes de amanhecer, só quero te encontrar. Yeah, só quero te encontrar. Só quero te sentir. Só quero te sentir. Só quero te encontrar. Yeah, hoje eu tô tranquilão. Só quero te sentir. Yeah, na palma da minha mão. Pode olhar ao seu redor, que você sabe que isso é tudo nosso. Só quero ter você na palma da minha mão. É assim que tem que ser. Happy life.